as grandes promessas conhecer, os teus desígnios pra essa geração. A couraça da justiça eu já vesti, firmada em tua palavra estou aqui pra fazer parte da revolução. Avivamento, eu quero ver a geração que é fiel. Deseja ardentemente, ó Deus, provar bem mais e mais do teu poder. Como flecha nas mãos do valente, usa minha vida, Deus onipotente. Então eu já não sei que eu fui gerado. O meu desejo é alcançar o alvo. Senhor!